A melhor música dos anos 70, 80 e 90. Ora bem, cada vez que nos sentamos em frente a esta caixinha, a escolha é mesmo algo praticamente impossível. Especialmente quando nos deparamos perante sucessos como, por exemplo, Più Bella Cosa de Eros Ramazzotti, uma das músicas dos anos 90 que aqui trazemos hoje. Depois vamos recuar no tempo para ouvirmos Animal, um clássico dos Def Leppard. A título de curiosidade, o baterista dos Def Leppard tinha, e julgo que ainda tem, uma deficiência motora, mas nem por isso tocava pior. Vai ser um prazer recordar os Def Leppard na nossa emissão. E para a Jukebox Love trouxemos outro dos símbolos da música romântica dos anos 80 e princípios dos anos 90. Estamos a falar de Richard Marx. Vamos tê-lo aqui com Angelia. Está assim feita a apresentação de mais três sucessos. Agora, o que interessa é mesmo recordá-los. Jukebox. Ricordi la volta che ti cantai, fu subito brivido, sì. Ti dico una cosa se non la sai, per me vale ancora così. Ci vuole passione con te, non deve mancare mai. Ci vuole mestiere perché che porto qui dentro di me. Saranno i momenti che ho, quegli attimi che mi dai, saranno parole però. Lavoro di voce, lo sai, cantare d'amore non basta mai, né servirà di ancora per dirti che più bella cosa non c'è, più bella cosa di te, unica come sei, immensa quando vuoi, grazie di esistere. Grazie di esistere. Grazie di esistere. Jukebox. Se lembra do Richard Marx com esta musiquinha Angelia. Para trás ficaram mais duas canções, Def Leppard com Animal, e a primeira canção que recordamos foi um hit dos anos 90, Più Bella Cosa, de Eros Ramazzotti. São mesmo as músicas que ficam gravadas na nossa memória e que ainda andam gravadas por aí em muitas cassetes ou CDs, porque foi mesmo nos meados da década de 90 que apareceram os primeiros gravadores. Factos e sons lembrados aqui na sua rádio antena web.info, numa rubrica única. Jukebox, volte na próxima. Jukebox.